Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Tudo a postos para mais uma viagem pelos caminhos da Ciência Nacional. Hoje colocamos no GPS as seguintes coordenadas: 40 graus norte, 7 graus oeste. E vamos ter a ceia. É lá que vamos saber o que se aprende na Escola Superior de Turismo e Hotelaria, uma das 4 unidades de investigação do Instituto Politécnico da Guarda. Falamos de gastronomia e de turismo, de investigação e de prática. Este é mais um Ciência em Sintonia a não perder. Espero, ainda temos uma pergunta para deixar no ar. É o quiz de ciência do Science for You. Qual é o material mais duro que se pode encontrar na natureza? Titânio, diamante ou aço? A resposta, lá mais à frente. Podíamos escolher outra rota, mas decidimos percorrer sem pressas as estradas que rasgam o Parque Natural da Serra da Estrela e nos conduzem até ao sopé da mais imponente montanha de Portugal continental. E assim chegamos à Ceia. Instalada na vertente ocidental da Serra da Estrela, esta jovem cidade é sinónimo do saboroso pão de centeio, do queijo da serra, dos inúmeros enchidos regionais, das aldeias de montanha, do Museu do Brinquedo, de uma beleza rara, incomparável e também de um património biogenético único em Portugal. Dirigimos-nos para a Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Ceia, uma das 4 unidades de ensino e investigação do Instituto Politécnico da Guarda, a única que está fora da cidade capital de distrito. Anabela Sardo é a diretora da Escola de Turismo e é com ela que vamos conhecer a história desta instituição que nasceu em 2000 e que, 5 anos depois, se mudou para as atuais instalações. Podemos dizer que é um edifício que foi efetivamente pensado para os objetivos e a missão que esta escola tem e as suas funções, que é formar profissionais altamente qualificados para as áreas do turismo, da hotelaria e da... E, portanto, tudo o que é necessário para formar as pessoas nestas áreas, nós temos. Portanto, existem desde laboratórios de cozinha, a laboratórios de enologia, a laboratórios de restaurante e, enfim, laboratório de alojamentos. E os alunos, para além da componente teórica, que tem uma forte componente teórica, evidentemente, ao nível da gestão, das línguas, têm depois uma componente prática muito forte também. E nessa componente prática, eu gostava também de enfatizar, efetivamente, a relação que nós mantemos com a realidade, com o mundo de trabalho, porque não estamos a formar em cenário, estamos a formar como se se tratasse realmente daquilo que é a prática laboral. E para isso contamos com a colaboração na docência de professores que vêm do mundo do trabalho, que mantêm a sua ligação ao mundo do trabalho e que são nossos docentes a tempo parcial. E, como é o caso, por exemplo, dos chefes de cozinha, não é? Em que as pessoas trabalham lá fora, estão ligadas a empresas hoteleiras ou de restauração e depois vêm cá dar a formação aos nossos estudantes. Na Escola Superior de Turismo e Hotelaria funcionam 3 licenciaturas: Turismo e Lazer, Gestão Hoteleira e Restauração e Catering. Os alunos têm também à disposição 2 cursos de especialização tecnológica: Gestão e Animação Turística e Técnicas de Restauração. Faz sentido haver uma escola especializada em Hotelaria e Turismo em Ceia? Qualquer ponto do nosso país pode responder aquilo que eu lhe vou responder, porque efetivamente nós somos um país em que o turismo é fundamental, neste momento é um setor que nós sabemos que é um setor económico em crescimento, importantíssimo, e qualquer ponto do nosso país é interessante e tem atratividade turística. Trata-se, no nosso caso concreto, efetivamente de considerar que a escola, estando construída onde está e dada a importância que tem esta região interior da Serra da Estrela, também em termos turísticos, ela está aqui muito bem. Mas, evidentemente, poderia estar noutro sítio qualquer. Temos outras escolas, temos uma escola no Estoril, temos uma escola no Algarve, enfim, temos Há pelo menos 4 escolas vocacionadas para o ensino da hotelaria e do turismo, mas que ela está aqui muito bem, está. E já que está, é para manter. O que será necessário, efetivamente, é que se perceba que estas formações não podem continuar a estar espalhadas pelo território nacional, nos mais diversos institutos politécnicos, nas universidades, indiferentemente, tenham ou não essas instituições, as infraestruturas e os equipamentos e os recursos humanos necessários para esta formação, que é uma formação muito específica. Agora que ela está aqui, muito bem está, e que a escola tem todas as condições para formar excelentemente, eu posso dizer, os seus estudantes, é uma realidade. O que nós pretendemos nesta escola, efetivamente, é transformá-la num centro de formação superior nas áreas do turismo, da hotelaria e da restauração, um centro de excelência. E para isso precisamos de ter alunos, essencialmente, não é? E precisamos que as pessoas não tenham medo de vir para o interior. À semelhança do que se passa em outras instituições académicas, a diretora Anabela Sardo admite que, depois de alguns anos de uma boa procura, neste momento atravessam momentos de estagnação no que toca a inscrições. Como é que nós podemos ter alunos se não há pessoas? Se as pessoas estão a sair a um ritmo, se os nossos jovens saem, se deixam de estudar no ensino secundário, se abandonam os estudos, se não há pessoas, não nascem pessoas, se há problemas económicos e muitos jovens deixam de poder estudar porque, e nós temos provas disso, porque cada vez que um aluno pede a anulação da matrícula, nós queremos saber a razão, e as razões são, neste momento, essencialmente razões económicas. A procura, evidentemente, que tem vindo a diminuir. Os objetivos da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Ceia, do Instituto Politécnico da Guarda, estão bem definidos. Formar profissionais altamente qualificados. O sucesso dos nossos alunos é comprovado, essencialmente, pelo grau de empregabilidade que têm os nossos cursos. Porque dos últimos dados que temos, por exemplo, o curso de Turismo e Lazer tem um grau de empregabilidade de 90% e o curso de gestão hoteleira de 83%. Ainda não temos dados, porque o curso é mais recente, do curso de restauração e catering. Mas destes dois, como vês, estão na área dos 80%, 90%. Evidentemente, se me perguntar onde é que esses alunos arranjam emprego, é na região? Não. Muito pouco na região. É no país? Sim, no país, mas também é essencialmente no estrangeiro, neste momento. Nós temos um gabinete de estágios e saídas profissionais que faz a recolha desses dados e o feedback que temos é que temos os nossos alunos praticamente a trabalhar pela Europa fora e até nas Américas, não é? Na América do Norte e na América do Sul. Por exemplo, ainda ontem, e as redes sociais para isso são excelentes, eu recebi uma mensagem de uma aluna a dizer-me que ia para a Lapónia, não é? Trabalhar exatamente na hotelaria. Ora, enfim, portanto, é como vê, eu acho que não é tanto, pode haver uma influência da moda, mas é mais, as pessoas que vêm para estas áreas são pessoas que efetivamente querem fazer desta profissão a sua vida. E, efetivamente, para nós isso é fundamental. Criar nos nossos alunos o espírito de que é preciso não estar à espera que um emprego apareça, mas, se possível, criar o seu próprio emprego, criar a sua própria empresa. E isso tem acontecido. Temos alguns exemplos de alunos que têm, enfim, já temos, vem-nos chegando também a notícia, não é? Ao nosso gabinete, de alunos que têm as suas próprias empresas. Não há sucesso sem trabalho, sem investigação. O ensino é um processo, o ensino e a aprendizagem são processos ativos. Processos sempre em permanente evolução e, portanto, uma das preocupações também dos nossos docentes é a sua formação contínua em termos académicos e em termos de investigação. Portanto, de referir a vontade explícita de investigar, divulgar a investigação através de publicações e, ao mesmo tempo, envolver também os estudantes já num processo, nesse processo de investigação. Porque, por exemplo, quando se fazem determinadas experiências ao nível da gastronomia, os nossos chefes fazem essas experiências, é evidente que não fica pelos chefes, portanto, estão envolvidos os alunos. Portanto, também incentivamos essa parte da investigação. E estamos muito despertos para a importância que a investigação tem hoje em dia no ensino superior. Paramos por breves minutos a conversa com Anabela Sardo, a diretora da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Ceia, uma das 4 escolas de investigação do Politécnico da Guarda. Agora vamos até à cozinha. Há uma conversa agendada com o chefe Diogo Rocha. Coloca na balança. Ficamos na gravação. Sal e pimenta. Hoje o tema que nós escolhemos é o pão. E então fizemos são 3 confecções e todas elas com pão. A primeira temos uma tosta de tortulhos, porque estamos na época dos cogumelos. Com queijo Serra da Estrela, lá está uma daquelas aplicações que eu referia de que ver esta junção dos produtos da região da época com um molho de tomate e zimbro. Depois a seguir temos um camarão dalhada com uma farofa de broa, portanto, nada mais é do que um camarão feito em alho e depois a broa junta-se um bocadinho de manteiga, é triturada com um bocadinho de orégãos. E este é o prato principal, com um bocadinho de coentros também. Sendo que este não é um prato regional, mas é um prato português. Não é? Cabe no conceito de Portugal. Depois um outro, é um creme queimado de... Não é de queijo de Serra da Estrela, é um creme queimado de pão de salgueiro. Em que nós depois fazemos com o acompanhamento. A guarnição será um gelado de mel. E é esse o menu para hoje. Ao acompanhar, obviamente, com vinho de Dão no final. Na cozinha da Escola de Turismo e Hotelaria de Ceia vive-se uma azáfama controlada, um nervosismo bom. Cerca de 25 alunos trajados a rigor, fornos, fogões, trituradoras e os melhores produtos da região. A turma de hoje é especial, porque em Ceia todos aprendem a dominar os tachos e as panelas. Estes não são cozinheiros, vão ser gestores hoteleiros. Se tudo lhes correr muito bem pela vida... Já têm algum conhecimento, no primeiro ano eles tiveram uma primeira abordagem à cozinha, hoje nós já exigimos um bocadinho mais deles, o que lhe damos é no princípio da aula a receita, vai lá a ficha técnica e dizemos que está aqui e eles desenvolvem o produto. Sendo que nesta fase eles já conseguem ler bem uma ficha técnica e executar. Tecnicamente executam à maneira deles, mas também o que é pedido aqui, o objetivo é que eles tenham umas noções básicas, porque eles não vão fazer isto. Eles vão, se calhar, supervisionar o que é que se faz. E então tem que ter um conceito na cabeça deles o que é cozinhar. E é este que nós transmitimos. Sendo gastronomia e enologia, nós também queremos que eles sejam os defensores dos nossos vinhos. E então, no final, provamos as iguarias que preparamos com vinho, para eles depois fazerem esta harmonização do que é que funciona para eles, o que é que não funciona. E aí é onde eu também intervenho e dou algumas dicas do que é que se deve fazer e como é que não se... Porque, por exemplo, diz que o peixe bebe-se com vinho branco e as carnes com vinho tinto. Não é bem assim. Portanto, e nós estamos aqui precisamente para desmistificar todas essas coisas. Diogo Rocha é chefe na Quinta de Lemos, produtora do vinho Dona Georgina 2005, considerado em 2013 um dos 5 melhores do mundo pelo International Wine Challenge. Na escola, o chefe Diogo Rocha ensina gastronomia nacional, internacional e enologia. Eu, a minha função principal não é de professor, não é de dar aulas, não é? Sendo que considero importante nós, as pessoas que estamos no mundo de trabalho e que estamos lá fora, darmos o nosso contributo às instituições. Porque muitas vezes nós falamos que as escolas que são isto, que os alunos que são assados, e quando pensamos, não damos 5 minutos da nossa vida por um contributo para que isso melhore. Eu acho que é importante, portanto, eu sou chefe de cozinha já há alguns anos e já estou na escola, comecei inclusive no projeto de restauração e catering desde o primeiro ano. É fundamental juntar todas as peças, a teoria, a prática, a investigação e a criatividade. Temos feito várias iniciativas, os projetos, temos desenvolvido algumas coisas, temos escrito inclusive algumas posters, porque sempre mais fácil escrever um póster do que um artigo, não é? Mas temos feito algumas coisas nesta área, que somos quase que os pioneiros. Não digo que somos pioneiros, porque há de haver outras pessoas que nós não conhecemos que escrevem sobre isso, mas nós estamos a fazer nessa, e depois estamos a fazer nessa área, e tem a ver com os produtos da nossa região, ou seja, Serra da Estrela. Nós estudamos muito queijo da Serra, gostamos muito, ainda agora fizemos um concurso de inovação de queijo Serra da Estrela, em que os alunos desenvolveram um projeto, desenvolveram novas receitas. Nós convidámos depois, que é importante, a Câmara Municipal, as associações de queijo, os produtores, para depois eles provarem o que deu no final, e inclusive eu acho que até deu uma sobremesa fantástica, que eu até sugeri à vereadora da Câmara que fosse a sobremesa de ceia, que era um creme queimado de queijo Serra da Estrela, que eu acho que era quase como dizer que é um queijo de, é uma sobremesa da casa, não é? E acho que era, e este é o nosso desafio e o nosso projeto, é também estarmos muito próximo da comunidade. O chefe Diogo Rocha é natural de Canas de Senhorim, em Viseu. Estudou na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, andou longe e agora respira os ares puros da Serra da Estrela e tudo o que há de bom por aqueles lados. É uma vantagem nós estarmos em Ceia. É uma vantagem nós, porque quando se olha, temos que ver que há aqui alguma coisa diferente. E a diferença que nós temos que fazer é precisamente isto da natureza e do produto. Nós preocuparmos com a natureza dos produtos e com os produtos. Porque nós, hoje em dia, toda a gente fala em cozinha tradicional portuguesa, mas depois nem sequer cozinhamos com produtos portugueses. E aqui o nosso desafio, e eu também estou, e aí já sou aluno do IPG, a acabar o mestrado, precisamente na tese que eu estou a defender, é base dos produtos da região, não é? Mas da autenticidade desses mesmos. Porque o queijo da Serra, é importante que se faça queijo da Serra com os produtos da Serra, e não que o leite venha de outros sítios que não Serra da Estrela. O requeijão é a mesma coisa, os enchidos, portanto, o mel. Há aqui uma série de conjunto de produtos que nós dizemos que são fantásticos, mas temos que fazer por eles. Porque, e aqui a escola tem um papel importantíssimo. Primeiro, porque formamos pessoas todos os anos. Porque são pessoas que vão, que não ficam em Ceia e que levam o nosso produto. Portanto, a importância deles é que eles indo depois trabalhar para Lisboa, para o Porto, para o Algarve, para o estrangeiro, eles levam a formação que nós vamos dando aqui. E então, como eles levam entre aspas, com muito informação sobre a região, depois facilmente eles vão ser os nossos comerciais, entre aspas, do produto. Não é? E este desenvolvimento que nós fazemos é muito interessante até para eles. Primeiro porque desenvolvemos produtos. Alguns produtos que nós achamos que são novos, nós sabemos sempre que não são novos. Por exemplo, um queijo de Serra da Estrela e pegar nele e fazer um gelado. Não somos os primeiros a fazer isso. Mas fazemos isto porque é o nosso produto e com os nossos alunos para que depois haja uma investigação séria. Isto é quase como uma base para que eles depois, a partir daqui, comecem a desenvolver outras coisas. Se os profissionais da gastronomia e da hotelaria ajudam as escolas e os estudantes a terem contacto mais direto com o mundo real, a verdade é que muitas vezes o contrário também acontece. Aqui às vezes funciona um bocadinho como ponto de reflexão. Porque muitas vezes nós, no nosso dia-a-dia, não temos assim muito tempo para pensar sobre as coisas, e aqui serve para isso, porque muitas vezes os alunos também nos perguntam porquê é que isto acontece assim. E nós temos que parar e dizer assim, porque muitas das vezes nós fazemos as coisas porque nos ensinaram, porque nós não questionamos. E aqui o desafio da escola é questionar, é dizer porquê é que acontece isso, porquê é que... Há quem diga que não devemos tapar os legumes verdes. Quando estamos a cozer um legume verde, um feijão verde ou um espinafre, que não devemos tapar. A pergunta é, mas porquê? Já experimentaram tapar e viram o resultado? É que se experimentarem tapar e virem o resultado, vão ver que é exatamente igual. Portanto, esse é um dos mitos que há entre a cozinha e que nós aqui vamos ajudando a desmistificar também. Não há tradição na investigação e na publicação científica na área da gastronomia em Portugal. Mas o chefe Diogo Rocha e a Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Ceia estão a dar uma ajuda. As pessoas formadas nesta área estão ainda muito recentes. Portanto, eu acabei o meu curso há 10 anos. Portanto, como eu, se calhar podemos ir ao limite dos 15 anos, que há pessoas... E culturalmente não é uma área académica. E há essa dificuldade, muitas vezes, até nós que queremos escrever algumas coisas, há dificuldade porque não nos conseguimos apoiar e ajudar em outros autores porque não existem. E então, quando nós escrevemos, somos sempre os primeiros. Sendo que é bom e mau, porque nós tivemos, inclusive, um com o Requeijão, que eu recordo-me, que o facto também de sermos os primeiros, também depois há muita gente à espera de que, quando sai, dá-se logo conta. É? E eu recordo-me que havia um com o Requeijão, que uma das pessoas fantásticas a nível em Portugal disto dos produtos, nós fizemos essa apresentação em uma conferência em Ponte de Lima, e questionou porque é que seria assim, porque é que não seria, mas para nós foi muito engraçado, porque percebemos que havia, apesar de não haver académicos nesta área, porque não há, porque, quer dizer, eu comecei na cozinha, eu sou cozinheiro, desde que nasci eu sou cozinheiro, só que hoje também sou académico, portanto, por isso é que hoje também estou a tirar o mestrado, portanto, mas percebo que ao longo da vida eu sempre vi cozinheiros e sempre convivi com cozinheiros, são pessoas que sabem muito, não é? Só que não perdem 2 minutos para escrever o que quer que seja, e às vezes é importante, e nesta área nós na escola aqui temos conseguido fazer algumas coisas, não tanto como gostaríamos, mas isso é óbvio, não é? Não tanto como gostaríamos por nossa culpa, porque por minha culpa, porque, quer dizer, às vezes descuidamos, deixamos um bocadinho mais, porque se calhar também por isto, porque não há exigência entre académicos do mesmo circuito, ou seja, se for sobre uma área de biologia, há mil e uma pessoas a escrever sobre biologia e todos querem escrever, digo eu. E nesta área não é assim, porque, epá, ninguém escreve, como ninguém escreve, eu também tenho que escrever, não é? Mas aqui há essa preocupação e eu acho que é muito giro, e eu já tive em três desses projetos e sei que no final que o resultado é engraçado e é bom para nós. Requeijão, mel e o queijo da Serra da Estrela foram os 3 produtos nacionais objeto de investigação que resultaram em pósteres científicos. Identificar os produtores, saber onde se vendem os produtos e integrá-los em receitas. Eis o ciclo ótimo do trabalho de investigação e de campo do chefe Diogo Rocha. Eu hoje em dia estou num projeto em que não identifico fornecedores, mas sim produtores. Precisamente para quê? Para ter esta preocupação e, conhecendo o produtor, eu conheço a maneira de ele fazer e depois conheço a história. O que isto para nós é lindíssimo, porque nós que temos esta profissão é um apaixonado pela vida, não é? É apaixonado pela natureza, e quando conhece as pessoas começamos a ganhar um carinho ao produto quase como se fosse nosso. Ou seja, eu quando conheço o senhor do requeijão ou a senhora do queijo, eu acho já quase que eles são da minha família, e a intervenção é precisa a esse nível, irmos ver onde é que estão, irmos ajudar a próprio visitante, o próprio colega a ir comprar, que é muito importante nós depois dizermos, ok, o que é que me adianta ter o melhor queijo de serra do mundo e depois não tenho um ponto de venda? Eu tenho que dizer onde é que eles estão. E essa é a identificação que nós temos que fazer e que estamos a tentar fazê-la. E depois, darmos uma utilização, dizermos assim, nós agora temos um queijo, temos o requeijão, temos um enchido, temos estes produtos, vamos fazer com esta receita. Pegamos nesta ficha técnica e dizemos, pá, porquê é que não fazemos o tal creme queimado de queijo e dizemos, este é o nosso doce da casa. Perdemos aquele preconceito daquele doce da casa universal em Portugal, que é com leite condensado, natas e bolacha, não é? Ah, nós podemos fazer uma coisa diferente, começando aqui na região. Isto depois era aquilo que eu dizia, os alunos vão ser os nossos meios de comunicação. Começam aqui e depois isto, quando dermos conta, começa a lastrar. O queijo Serra da Estrela é o que é hoje, se calhar um bocadinho por isso. Mas infelizmente temos uns meios de comunicação muito curtos, comunicamos muito, muito para dentro. O chefe Diogo Rocha é um dos professores da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda. Fora das cozinhas desta academia, tem um projeto pessoal ligado ao queijo da Serra da Estrela. Por esse mundo fora, os melhores queijos têm todos 15, 20 quilos. Nós em Portugal, à exceção do queijo da Ilha de São Miguel, dos Açores, ou de São Jorge também, todos os nossos queijos são muito pequeninos. Os queijos pequeninos servem para as duas coisas. Quer dizer, são bons porque a pessoa pode comprar um queijo pequenino e leva o queijo, um queijo inteiro e consegue saborear de igual forma. Sendo que um queijo grande, que é esse o desafio agora do produtor, ele, primeiro, o nome que ele me chamou foi logo maluco, mas pronto, mas nós vamos conseguir. Depois, passado uma semana, ele telefonou-me e disse-me, epá, Diogo, já sei como é que vamos fazer. E eu disse, eu sei como é que vamos fazer. E depois tem a ver com estes projetos de produtores e nós, eu explicar-lhes e dizer assim, o melhor queijo do mundo, um dos melhores queijos do mundo, vocês olhem e vejam o tamanho deles. E acham que o nosso queijinho de meio quilo que nós vamos colocar ao lado, que fica igual. E então, quer dizer, isto pode ser uma ideia ridícula, que se calhar daqui a um mês, ou daqui a um mês, não, daqui a um ano ou dois, no fim, porque o projeto é 2 anos, nós vamos fazer várias curas, 3, 6 e 9 meses, e vamos deixar 1 a 2 anos. Portanto, eu só daqui a 2 anos é que vou estar, entretanto, só nesta altura é que vamos começar a produzir, só daqui a 2 anos é que eu vou saber se realmente a nossa ideia vai funcionar ou não funciona. Ceia inspira. Não só os alunos e os professores, mas também os produtores locais, que na ligação com a escola superior são capazes de inovar, mesmo à séria. Eu gabo-lhe a ideia porque eu acho que é fantástico. Foi um senhor que fez um queijo triangular, sendo que podemos discutir se é a melhor forma, se não é. Isso agora também não interessa nada. E restou como sendo o melhor queijo do mundo. Okay? Isto é, como eu digo, é uma cópia de um conceito qualquer. Mas no queijo ninguém tinha feito isto. E eu acho que era dizer assim, aquele senhor, a ideia que ele teve é fantástica. E por acaso até é um dos parceiros da escola também. Porque também é, e nota-se, porque se calhar uma pessoa que faz um queijo triangular tinha que ser uma pessoa se calhar com uma disposição diferente para estas coisas. E ele está sempre próximo de nós, tem o conceito que nós defendemos. Ainda tem as ovelhas, as cabras, o pastor, tem tudo, ou seja, depois faz lá o queijo. Portanto, nós vamos lá e conseguimos perceber como é que é, o que é a vida do queijo Serra da Estrela em Ceia. Que é importante nós respirarmos isto para depois a seguir podemos criar. E foi o que lhe aconteceu. Eles juntaram-se uma série deles, fizeram uma visita lá, e ao melhor queijo do mundo, não é? É o melhor queijo do mundo. E depois perceberam e agora estão. Porque de facto, para além de ser. Eu posso dizer que até é um dos melhores queijos do mundo, sem problemas nenhum de dizer isso. Hélio Silva, da Quinta da Cerdeira, no Conselho de Ceia, é o produtor de quem se fala. O chefe Diogo Rocha tem o melhor dos dois mundos. Conhece os produtores, distingue como ninguém cada sabor e cada cheiro. Tem 20 anos de cozinha e sabe o que os clientes querem. Na escola tem a matéria-prima em bruto, pronta a dar brilho. Eu já contratei 3 pessoas dentro desta escola para a minha equipa. O que quer dizer que isto também funciona um bocadinho, não como Mourinho aqui, mas como aquele tipo que trabalha para Mourinho. Que vai e que estou na escola também a ver o meu próximo colaborador, o meu próximo subchefe, o meu próximo chefe de cozinha, pode estar aqui. Eu só por 5 minutos. Vamos ver a sua opinião. É isso? É isto? Agora só preciso retificar temperos. Aqui já estará, não é? Preciso daquele forno desocupado. Quem tiver ali as coisas naquele forno, depois já tirar, está bem, se achou? Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Andamos pelo país à procura da excelência da formação em meio académico e não só. Queremos divulgar conhecimento. Ainda se lembra da pergunta que fizemos no início da emissão de hoje? Qual é o material mais duro que se pode encontrar na natureza? Titânio, diamante ou aço? Começámos a emissão em Ceia, na Escola Superior de Turismo e Hotelaria. A nossa anfitriã, a diretora Anabela Sardo, já nos falou das exigências do ensino de hoje e da importância da excelência quando se trata de formar jovens, rapazes e raparigas, para aquilo que é o rigoroso mundo do turismo e da hotelaria. No ano letivo 2013-2014, estiveram 346 alunos matriculados em Ceia. Desde 2004, a Escola Superior de Turismo e Hotelaria já formou 654 pessoas. E a pergunta agora é, de onde chegam todos estes estudantes? Temos alguns alunos aqui do Distrito da Guarda, mas sabemos, as estatísticas também nos mostram, não só ao nível da escola, mas do Instituto Politécnico, que muitas vezes os alunos da Guarda vão para outros lados. Querem sair, é natural, os jovens gostam de sair. Temos, portanto, alunos que vêm de todos os lugares do país, com forte incidência para o norte de Portugal, centro e norte, portanto, a região de Aveiro, Porto, Braga, Coimbra também, depois alguns mais do sul, e também das ilhas. Neste momento, temos também alguns alunos estrangeiros, dos PALOP e da CPLP, não propriamente só dos PALOP, mas também da CPLP. Por exemplo, temos aí um grupo de estudantes, são até raparigas, por acaso, que são timorenses e que vieram estudar para a nossa escola. para além, efetivamente, também de termos alunos de Erasmus. Do centro do país para o resto do mundo e vice-versa. Anabela Sardo quer ver a Escola de Ceia no mapa do ensino da hotelaria e do turismo. A internacionalização é um dos aspectos fundamentais hoje das instituições de ensino superior, aos mais diversos níveis, e um desses níveis é ao nível da mobilidade dos nossos estudantes. Mobilidade dos nossos estudantes que saem, não é? Porque também temos muitos alunos a fazer Erasmus fora, é uma possibilidade que é dada ao aluno do ensino superior hoje em dia, e portanto os nossos alunos aqui da escola aproveitam até à última vaga a possibilidade de ir para o estrangeiro, fazer uma parte do seu curso, portanto lá está, a ter contacto com outras realidades, porque não é só às vezes o estudar no estrangeiro, é o abrir horizontes que o Erasmus permite, contactar com outras culturas, com outras maneiras de estar na vida, com outras visões da realidade. E, portanto, os nossos alunos vão, temos alunos que vão e depois temos os que vêm. E esses que vêm também são muito importantes para nós, exatamente porque convivem diariamente com os nossos alunos, conhecem o nosso país, de alguma forma vão levar também, promover-nos, Como instituição e como país lá fora. A mobilidade também se dá ao nível dos nossos docentes, não é? Os nossos docentes também têm a possibilidade de participar em programas de mobilidade em países da Europa, e isso acontece com frequência com docentes que normalmente vão para algumas universidades, para instituições estrangeiras de ensino superior, nesses programas de mobilidade, assim como nós acolhemos professores de outras instituições que vêm. Nestes programas de mobilidade existem também aquilo que nós chamamos programas intensivos, Erasmus, em que nós também temos participado. Normalmente, nos programas intensivos participamos docentes e estudantes. Portanto, são docentes e estudantes que se deslocam a um país estrangeiro, a uma universidade estrangeira. Já aconteceu com a Turquia, com universidades na Turquia. E nós também já recebemos cá esses programas. São cursos intensivos que se prolongam por 15 dias, divididos entre aulas e as mais variadas atividades que, mesmo quando não são curriculares, estão sempre ligadas ao turismo e à hotelaria. A sustentabilidade do turismo de cruzeiros tem sido o tema escolhido em Ceia, mas as iniciativas não ficam por aqui. Fazemos constantemente uma série de atividades, desde concursos, a seminários, workshops, conferências, simpósios, que é o caso de um simpósio que fazemos em cada 2 anos, e no intervalo publicamos um livro, portanto, sobre o simpósio, que é um simpósio internacional de inovação em turismo e hotelaria. Os nossos alunos realmente têm participado em diversos concursos nacionais e têm ficado em primeiro lugar, o que para nós é um orgulho e mostra que a formação que damos é efetivamente uma formação excelente em termos científicos, pedagógicos, mas também num outro aspecto que é muito importante hoje em dia, que é o empreendedorismo e a capacidade de se ser criativo. Eu às vezes nem vou tanto pela inovação, porque inovar é muito difícil nos dias de hoje. Mas também os incentivamos a ser inovadores, quando possível. Agora, sobretudo, o incentivo à criatividade e ao empreendedorismo. E, portanto, todas essas participações têm como objetivo, inclusivamente o concurso Poliempreende, que é um concurso a nível nacional também, em que sempre temos diversas equipas, é que não é só uma, é diversas, porque eles são muito interessados, e normalmente ficamos sempre ou bem classificados ou com menções honrosas relativamente aos projetos apresentados pelos nossos alunos. A investigação é um dos papéis fundamentais de qualquer casa de ensino, digamos assim. Em Ceia não é diferente. A diretora Anabela Sardo revela que há muito trabalho a ser desenvolvido e não é só por alunos. Nós temos alguns docentes a fazer doutoramento e, por exemplo, uma das áreas que está a ser investigada é exatamente a ligação e a importância que têm as novas tecnologias de informação e comunicação, a internet, todas as redes sociais, por exemplo, com o turismo. Por exemplo, não é? Porque antes viajar era tudo preparado através de uma agência de viagens, hoje em dia as coisas já não são bem assim, não é? Há uma investigação aplicada efetivamente ao turismo e depois também à hotelaria. Há um projeto fundamental agora na escola, que é a existência de um observatório do turismo da Serra da Estrela, que é um projeto que tem dado já os seus frutos, por exemplo, ultimamente com a publicação de um livro. Nesta vez é a diretora da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Ceia que faz o lançamento para a próxima peça, como se diz aqui na rádio. Depois de um bloco de notícias, vamos estar à conversa com Vítor Roque, o investigador responsável pelo projeto Observatório de Turismo da Serra da Estrela. Sabia que foi desenvolvido um teste para prever o risco de ataques cardíacos? Uma equipa de investigadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, desenvolveu uma nova técnica que permite identificar as pessoas com maior preponderância para sofrer um ataque cardíaco. O método consiste num exame por marcadores radioativos que detecta depósitos de gordura nas artérias. Estes depósitos são perigosos, uma vez que podem provocar a ruptura nas artérias e causar o ataque cardíaco. A identificação prévia destes depósitos de gordura permite que os médicos possam tratá-los, evitando até uma possível morte. Até agora, não existia nenhuma forma de prever o risco de ataque cardíaco. Realizado em 40 pessoas que sofreram recentemente um infarto e outras 40 pessoas com angina de peito, o teste conseguiu detectar a placa que causou o ataque cardíaco em mais de 90% dos pacientes que tinham tido este problema. Da Escócia chega também um alerta para o sal nos fármacos. Alguns analgésicos solúveis podem, quando tomados regularmente, representar risco para a saúde devido à grande quantidade de sal que contêm. Investigadores de uma universidade escocesa explicam que algumas fórmulas destes fármacos efervescentes podem provocar problemas cardíacos e AVCs. Foram analisados os casos de mais de 1 milhão de pacientes no Reino Unido. Segundo os cientistas, muitos efervescentes têm uma grande quantidade de sal porque, para que possam dissolver-se, devem conter bicarbonato, que costuma ser misturado com sal. Ainda assim, a Fundação Britânica do Coração já veio dizer que este estudo se refere concretamente a pessoas que tomam estes medicamentos diariamente, explicando que, se forem tomados de forma ocasional, não prejudicam a saúde. Está a ouvir Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Hoje concentramo-nos nas faldas da Serra da Estrela, mais precisamente na Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Ceia, uma das 4 unidades de investigação do Politécnico da Guarda. Vamos agora ao encontro do professor Vítor Roque, o investigador responsável pelo projeto Observatório de Turismo da Serra da Estrela. Um território cheio de potencialidades, mas continuamente pouco estudado. Em 2009, um aluno do extinto curso de Informática para o Turismo apresentou como trabalho de fim de curso uma rede social exclusivamente dedicado à Serra da Estrela, uma espécie de Facebook serrano. O projeto embrionário ficou pelo caminho, mas acabou por ser a semente do observatório, como conta o professor Vítor Roque. Com contacto com outros alunos, chegamos à conclusão que não há informações relativamente a informações barras estatísticas relativamente à Serra da Estrela, ou seja, a Serra da Estrela aparece na região de turismo da Serra da Estrela e não há uma situação específica que nos diga, efetivamente, na Serra da Estrela ou naquilo que nós viemos a definir mais tarde o que é o território da Serra da Estrela, que nos diga quantas pessoas é que entraram, quais é que são as empresas que efetivamente estão a operar nesta região, etc, etc. E então é nessa altura que se inverte o sentido do projeto e nasce o observatório. Em 2011, o projeto foi apresentado numa conferência de inovação e empreendedorismo que aconteceu na Beira Interior e realizada pelo Politécnico da Guarda. No encontro participavam muitos empresários ligados ao turismo e à hotelaria da região, que de imediato se disponibilizaram para colaborar com a iniciativa. A notícia espalhou-se e acabou mesmo por chegar aos órgãos de comunicação social nacionais, o que surpreendeu os 6 envolvidos no projeto, 5 professores e um aluno licenciado pela Escola Superior de Turismo e Hotelaria. Vítor Roque explica que foi nessa altura que decidiram colocar o projeto à prova, percebendo se era viável ou não. Apresentámos o projeto, que é em conferências internacionais e em conferências internacionais, mas realizadas em Portugal. E fomos, entretanto, medir qual é que podia ser o interesse de um projeto destes numa região como a nossa. E digamos que o feedback que nós tivemos foi um feedback ótimo, ou seja, que efetivamente o projeto, nós ficámos logo muito satisfeitos pelo facto de, nas conferências onde nós submetemos, porque foi em formato de artigo científico, nas conferências onde nós submetemos esse paper, esse artigo, ele teve aceitação, ou seja, convidaram-nos logo para ir falar sobre o projeto, o que foi excelente. E depois, a dinâmica que se gerou no final das apresentações, até porque havia muitos investigadores nessas, quer na conferência internacional, quer na própria conferência realizada em Portugal, mas também internacional, que estavam envolvidos em projetos do género e disseram que efetivamente tinha muita viabilidade e que inclusivamente nos países deles acabava por acontecer um bocado essa situação, ou seja, há dados macro, ou seja, para as regiões, mas depois quando nós dentro das regiões queremos obter um conjunto de informações só para aquela situação específica, os dados existem, mas são muito difíceis de obter, então um observatório deste género faz todo sentido. Um dos acontecimentos fundamentais na construção do Observatório da Serra da Estrela foi a definição do território. Nós podíamos ter seguido, no fundo, aquilo que já estava definido, ou que estava decretado nos diários da República, mas achámos que efetivamente essa não era a melhor solução. E então nós fizemos, ou seja, excluímos alguns concelhos que estavam na extinta região de turismo da Serra da Estrela ou no polo de turismo da Serra da Estrela e incluímos outros que faziam parte de outras regiões. E estou, por exemplo, a dizer, por exemplo, a Meda é garantidamente um concelho que se identifica, embora estando no Distrito da Guarda e o Distrito da Guarda tão diretamente, ou seja, tendo aqui uma afinidade muito grande com a Serra da Estrela, temos critérios, ou seja, usamos critérios efetivamente para definir quais é que eram os concelhos que ficariam a integrar o território que nós definimos como sendo o território do observatório e então, como eu estava a dizer, nós tirámos a Meda e colocámos um outro, ou seja, colocámos aqui Oliveira do Hospital por uma questão de proximidade, por uma questão de uma data de indústrias que eles têm que estão relacionadas com os produtos endógenos da Serra da Estrela, o queijo, etc., o mel e por aí fora, e então esta foi a situação que nós efetivamente fizemos para o observatório e o território do observatório. Neste momento é constituído por 9 concelhos. Colocámos também o concelho da Covilhã, ou seja, a Covilhã, como sendo uma das portas de entrada na Serra da Estrela, obviamente que é um concelho que nos interessa ter dentro do observatório, como não podia deixar de ser, e depois todos os outros, Cheia, Gouveia, Fornos de Algodres, Celurico da Beira. Resumindo, são 9 os concelhos que fazem parte do território de ação do Observatório de Turismo da Serra da Estrela. Memorize: Cheia, Gouveia, Oliveira do Hospital, Celurico da Beira, Fornos de Algodres, Belmonte, Guarda, Covilhã e Manteigas. Definido o território, vamos aos projetos, professor Vítor Roque. Tentarmos arranjar uma forma de tentar medir, digamos, o fluxo em termos de o fluxo populacional, em termos de pessoas que entram e saem da Serra da Estrela, sejam turistas, não sejam turistas, ou seja, tentar arranjar aqui algo, ou seja, um instrumento, um conjunto de instrumentos que em conjunto nos possam dar aqui um conjunto de indicadores que possam ser úteis, por exemplo, eu estou convencido, ou seja, pelo menos até à data nunca encontramos informação sobre isso e com montes de pessoas que temos falado ou com algumas pessoas com quem se tem falado, eles também desconhecem, não se sabe quantas pessoas, por exemplo, é que visitam a torre. Existem números aproximados, mas os números falem o que falem, ou seja, não há nada, ou seja, não há um instrumento que efetivamente valide quantas pessoas, por exemplo, é que estiveram na torre durante um determinado período. Outro objetivo prende-se com a informação disponível para os turistas que visitam a Grande Serra da Estrela. Poder disponibilizar aqui um conjunto de informações aos viajantes, aos turistas que nos visitam, as informações existem, estão todas dispersas. em nós conseguirmos arranjar aqui uma forma de juntar todas essas informações, ter um sítio centralizado em que as pessoas que nos visitam ou que nos venham visitar à Serra da Estrela sabem, olha, se eu for àquele sítio e efetivamente eu consigo encontrar um conjunto de informações válidas que me vão ajudar na minha, que me vão ajudar na minha experiência turística na Serra da Estrela. Propositadamente, no dia 27 de setembro de 2013, Dia Mundial do Turismo, foi lançada a primeira publicação do Observatório, intitulada Postos de Turismo do Destino Serra da Estrela, análise da situação e funcionalidades. Após um exaustivo trabalho de campo, agora descrito por Vítor Roque, o investigador responsável do projeto. Todos os postos de turismo foram visitados. Tínhamos um instrumento, nomeadamente um questionário, que foi preenchido com os funcionários dos postos de turismo, e depois aquilo que fizemos foi compilar essas informações e produzir este documento, produzir este livro. Começou-se a fazer alguma sistematização da informação, ou seja, neste momento, quem quiser já tem disponível uma publicação que indica onde é que estão localizados os postos de turismo, indica qual é que é o horário de funcionamento desses postos de turismo, tem as coordenadas GPS dos postos de turismo, diz, na altura em que nós fizemos essa análise, ou seja, que fomos aos postos de turismo, diz exatamente quais é que são os materiais, os conteúdos possíveis de encontrar nesses postos de turismo. O trabalho de campo deu origem a algumas análises interessantes. Os postos de turismo são muito deficitários em termos de tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente algumas aplicações que podem ser corridas em sistemas móveis, em smartphones ou em tablets, por exemplo. Elas praticamente não existem. A região de turismo da Serra da Estrela, segundo indicações dos funcionários, efetivamente tem essas aplicações, mas os próprios funcionários têm dificuldade em explicar às pessoas que os visitam como é que elas funcionam ou como é que as pessoas podem fazer o download dessas mesmas aplicações para os seus dispositivos móveis. Um dos pontos mais importantes desta publicação, de quase 80 páginas, são as 13 propostas de ação deixadas pelos investigadores à consideração dos vários agentes da economia da Serra da Estrela. Depois da análise dos postos de turismo, Vítor Roque aponta agora outro caminho para onde o Observatório gostaria de caminhar. Aquilo que nós queríamos avançar era para outras situações e poder satisfazer alguns desejos dos próprios empresários, mas como dar-lhes informações estatísticas, quer deles próprios, quer de empresas que são concorrentes deles, e depois fazer aqui uma situação de uma mistura entre os diferentes dados que nós tínhamos, a ver se conseguíamos produzir um conjunto de informações úteis, valiosas e importantes para os empresários da região. Pouco a pouco, conhecemos melhor a Serra da Estrela. Que informações são prestadas aos turistas? Quantas pessoas visitam a região, em passeio ou em trabalho? O que procuram? O Observatório da Serra da Estrela tem muito trabalho para desenvolver e muita informação para produzir e dividir com os empresários e as populações locais. É a investigação ao serviço do turismo e da economia. As perguntas no Ciência em Sintonia nunca ficam sem resposta. Os jogos científicos Science for You perguntam: qual é o material mais duro que se pode encontrar na natureza? Se respondeu diamante, acertou. Agora falamos de astronomia e do Planetário de Lisboa, um instrumento precursor da divulgação astronómica no país. É mais um episódio da Ciência Portuguesa, um momento dedicado a Conceição Silva, um comandante da Marinha de Guerra, considerado o pai dos astrónomos amadores portugueses. Ele foi responsável pela construção do maior telescópio da Península Ibérica e fundador do Planetário de Lisboa. De Eugénio Conceição Silva, dizem todos os que o conheceram que tinha grande talento, mas uma simplicidade igualmente grande. Dominava a arte de tornar simples as coisas difíceis, pelo que atraía para a ciência e para a astronomia todos os alunos e amigos. Trabalhou incansavelmente pela divulgação científica. Durante muitos anos, foi professor da Escola Naval, onde ensinava matemática, eletricidade, hidrografia, instrumentação e balística. A astronomia era um hobby. Começou as observações com um simples óculo e foi construindo instrumentos cada vez mais poderosos. Participava regularmente em congressos mundiais e fez um trabalho notável de cartografia celeste, permitindo o reconhecimento de estrelas duplas e de estrelas variáveis. Construiu um espectroscópio com que estudava a composição das estrelas. Na Casa do Alfeite, local escolhido para se afastar do céu iluminado da capital, construiu um anexo com uma cúpula em que instalou o maior dos telescópios, que se tornaria conhecido internacionalmente como um modelo de engenho inventivo e de perfeição óptica feito com meios extraordinariamente simples. Tinha 500 milímetros de abertura e seria até à data, por volta de 1950, o maior da Península Ibérica, citado em várias publicações de astronomia na Europa e nos Estados Unidos. Ao longo de mais de 25 anos, acumulou milhares de observações astronómicas e um conjunto surpreendente de fotografias celestes. Alguns desses trabalhos foram publicados internacionalmente. Ainda hoje, com o Hubble e a tecnologia associada à astronomia, as fotografias do comandante Conceição Silva continuam a destacar-se pela beleza e riqueza de pormenores. Muitos dos instrumentos construídos por ele, com destaque para o grande telescópio, encontram-se em Belém, no Planetário Gulbenkian. Encerrar o programa de hoje, um prémio para Portugal. O projeto Pastagens Semeadas Biodiversas venceu o concurso europeu para a melhor solução contra as alterações climáticas. Venceu, segundo o júri, porque é uma solução inovadora para a redução das emissões de CO2. O prémio foi atribuído pela Comissão Europeia, liderada por Durão Barroso. As pastagens semeadas biodiversas são um exemplo para poupar dinheiro, criar emprego e gerar crescimento. Permitem ainda obter uma maior fertilidade dos solos, uma maior retenção de água e resistência à erosão, o que ajuda a aumentar a produtividade das pastagens em muitas regiões de Portugal. É uma iniciativa, este projeto, uma iniciativa da Terra Prima e envolve mais de 1000 agricultores portugueses. A Terra Prima Ambiental é uma spin-off do Instituto Superior Técnico que se dedica à concessão e implementação de sistemas integrados de compensação de impactos ambientais decorrentes das atividades humanas. Terminamos mais uma edição do Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm ou pgm@pgm.pt. E em qualquer momento pode ouvir esta e todas as outras emissões do Ciência em Sintonia na página de rádio do site pgm.pt.